se vê polícia, então fica ligeiro. E o flagrante dispensa, meu irmão. Pois na calada nós somos suspeitos. Fica ligado na situação. Digo mais, não cometa falhar. Digo mais, é o fio da navalha. Só de rolê pela terra rasgada, as estrelas que brilham, a lua prateada. É meia-noite, quase madrugada. Seguindo em frente, eu vou fazendo a levada. Sem nome ou endereço, a liberdade não tem preço. Suspeito a qualquer hora, porque eu sou do gueto. O carango branco segue, sabe a direção. Tô perto do salão, dá até pra ouvir o som. O peso no grave faz vibrar os vidros. E eu sem vacilo, ligeiro com perigo. Muita disposição, atrás um dinheiro. Mas quero a diversão, pois também mereço. Rolê na madrugada, sempre é perigoso. Na norte é a quebrada, é bicho solto. Por isso ando ligeiro, esperto como ninja. O clima embaçou, pois piou os ratos cinza. Vou me jogar, porque já demorou. Quem sabe faz a hora, não espera, nego. Nego. Sou mais um louco, contemplando a lua. Sou filho do vento, herdeiro da rua. Minha riqueza, as estrelas, brilham como diamante. Eu sigo adiante. Já estou aqui e a noite está pampa. Não deixo pra depois, eu vou entrar na dança. A noite é uma criança, cheia de esperança. Maldade também, mas isso a música espanta. O DJ agita a festa. Isso é o que mais interessa. Estamos envolvidos na pura calma e sem pressa. Contemplo a lua, as estrelas que brilham. Obrigado, Senhor, por me dar essa vida. Eu sigo meus passos, sem sair do compasso. Só no sapato, sem deixar rastro, louco, sábio. Praticando uma balada, tomando um drink. E assim vai a madrugada. Minha família está aí, tudo acontece. O som rola na caixa e todos com rap. Vibrações positivas, tá fervendo a pista. O salão tá lotado e faz molhar a camisa. O som que bate forte chega e causa choque. Isso que é bom, isso é hip hop. Sou mais um louco, contemplando a lua. Sou filho do vento, herdeiro da rua. Minha riqueza, as estrelas, brilham como diamante. Eu sigo adiante. Sou mais um louco, contemplando a lua. Sou filho do vento, herdeiro da rua. Minha riqueza, as estrelas, brilham como diamante. Eu sigo adiante. Se vê polícia, então fica ligeiro. E o flagrante dispensa, meu irmão. Pois na calada nós somos suspeitos. Fica ligado na situação. Digo mais, não cometa falhar. Digo mais, é o fio da navalha. Banho de champanhe, charuto e drink.